Capitão Caverna! Querida, cheguei! Elo perdido. Versão brasileira Jurassic Casting. Olá! Por ser um Jurassic Cast especial, esse vai começar de uma forma diferente. E aí eu quero perguntar pra vocês: o que é ser um gênio? Segundo o dicionário, é uma divindade que, segundo os antigos, presidia o destino de cada um. Hoje a palavra gênio acaba por ser usada de forma leviana e errada. Bêbado, alcoólatra, viciado, promíscuo, arrogante, prepotente e tantos outros adjetivos. Esse era Sebastião Rodrigues Maia. Mas mesmo com todas essas características, é indubitavelmente um gênio da música brasileira. Senhoras e senhores, vocês estão ouvindo o especial Jurassic Cast Tim Maia. Legal, boa noite! Essa é a banda Vitória Red! Beleza! Que maravilha! Cast no ar, meus caros internéticos, esse é especial Jurassic Cast como vocês nunca viram. Por que vocês nunca viram? Porque a gente nunca falou de um tema assim, né? E nada melhor do que extrair esse tema do que falar sobre esse gênio da música brasileira, Tim Maia. Mas eu não estou aqui sozinho para falar da vida deste monstro, tanto em, né, adjetivo como metaforicamente falando. Tá aqui também comigo o Brunão. E aí, beleza? E hoje eu estou de volta ao Volume Cast, cara. A diferença é que agora é bom. Isso, exato. Eu sabia que você ia dizer isso. Ai, ai. Tá comigo aqui também o Miotti. E aí, galera? Qual gênio não é o louco? Todo gênio é maluco. Todo gênio é louco. Todo gênio é maluco. Sem exceção. Olha só, internet, os convidados mais que especial, o nosso querido amigo pessoal, é um pela-saco do caralho, um papa defunto da porra, o Clayton. Muito obrigado pela parte que me toca. Papa defunto? E hoje, é, pois é. Por quê? Estão todas com o pé na cova. Seja bem-vindo ao Jurassic Cast. Obrigado pela parte que me toca. E hoje, graças a Deus, a gente vai conversar sobre um cara mais megalomaníaco do que o Rodrigo. Eu não. Eu jurava que você ia começar assim. Eu sou como Tim Maia, preto, gordo e cafajeste. Esse é o papo sonora, velho. Hoje vamos falar, internet, do mapa sonora, quer dizer, hoje nós vamos falar da biografia Tim Maia, The Ultimate, né, Brunão? Exatamente, cara. Ultimate Biography. Isso, cara, o Tim Maia, um gênio da música, infelizmente, um maluco do caralho, né? Doido, muito doido, velho. Deixou há muito tempo, mas a gente tá aqui prestando homenagem a esse grande gênio da música brasileira. Se você não gosta de podcasts musicais, cara, dê uma chance a esse daqui. Se você não gosta do Tim Maia, você é um maluco do caralho. Se você, entendeu, não gosta de Tim Maia, você vai gostar a partir de agora. Isso eu tenho certeza, velho. Olha só, internet, a vida do cara, biografia. O programa hoje tá pra lá de especial. E você não vai desligar essa bodega, porque nós vamos voltar logo após os recados do Jaiminho. Beleza! Valeu! Oh, valeu, Vitória Red! Maravilha. Eu sou um lobo garceiro. Eu sou de Tânia Mãe. Procure. Oh, yes, wait a minute, Mr. Postman. E voltamos agora com os recados do Jaiminho. E dessa vez vai ter que ser muito rápido, porque o programa tá grandão, né? Tá gigante, mas tá incrível. Fala aí, Miotti, onde é que você teve andanças na podosfera? Eu fui de novo no Sétima Sala, falando sobre Festim Diabólico. Foi aquele mesmo programa que eu fui quando falei sobre O Homem que Sabia Demais, que ele mostra o trailer do filme, a gente fala sobre em cima do trailer, né? Então mostrando a cena do filme com o áudio da gente falando. Eu, inclusive, entrei em contato com o Luciano, já separei os meus dois filmes que eu quero falar. E a gente vai gravar, acho que é por agora em janeiro. Então, em breve, eu também vou estar na Sétima Sala. E ele tá querendo convidar também o Calaveira, viu? Eu? Ele vai te mandar um e-mail pra convidar. Merda. O nosso querido amigo Lucas Amura tá lançando um projeto solo, né? Ele tá fazendo carreira solo agora, né? Pô, muito maneiro, cara, o projeto dele. Eu fiquei curioso. Ó, eu já escutei o primeiro episódio, ele mandou. Muito interessante, viu? O Miotti é o cara privilegiado, entendeu? Ele fura a fila, é, né? O nego acha que o Miotti entende de alguma coisa. Você já percebeu, Bruno? O nego pede ajuda pro Miotti. Ajuda em quê, velho? Isso. O Miotti é mais perdido que filho de puta e de dos pais. É o senhor? Quem é a mamãe? Pois é. Ah, e qual é o projeto do nosso querido amigo Lucas? Você vai entrar em portuguescomhumor.com.br pra saber mais a respeito, mas na verdade qual é a ideia? São programas que ele vai lançar, é ele mais um outro professor, como é o nome do professor, Miotti? Adriano Pacello. A Pasquale. Não é o professor Pasquale, mas é o Pacello. E o que ele vai dar? São dicas, né? Vamos conversar sobre regras de português, da nossa língua portuguesa, tão difícil e tão odiada por muitos. Eu odeio. A ideia é fazer isso de uma maneira descontraída, bem-humorada, né? Divertida. E eu acho que é muito legal isso, principalmente porque pode atingir um público, cara, que tá aí vestibular ou pra concurso, né? Pô, e vai ser sempre um programa curtinho. A ideia é fazer minutos. Uma coisa de 15 minutos, exatamente. Muito boa ideia do Lucas. Prestigie lá nosso grande amigo Lucas Amura no portuguescomhumor.com.br. Isso, vai ser de 15 em 15 dias, toda quarta-feira, tá? Nossas camisetas Fiction Corporation, rapaz. Vamos lá. Miotti, você vai falar agora sobre as camisetas? Porque você não me deixou ir na reunião com a Fiction. Eu não te deixei. Você ia chegar lá às 8 toda noite, pô. Vocês saíram do bar às 11. Só que o Miotti é tão burro, internet, que ele não deixou ir nas reuniões, mas o dinheiro da Fiction vai pra minha conta. Então... Se fudeu. Quais são as novidades, Miotti, pra camiseteria do Jurassic Cast? Vão ter novidade no mês que vem. Mas, por enquanto, a gente tem que comprar as nossas camisetas, que é a logo do Jurassic Cast, a Semi Ferris e a Itália Stelle. Sempre com aquela qualidade incrível da Fiction Corporation, que todo mundo já sabe, todo mundo que é cliente Fiction já é maluco pelas camisetas. Como é que é? Malha fina, ombro reforçado, costura dupla. Né, arruma a ereção, é uma camisetas da Fiction. Penteação fina, ombro duplo, como é que é? É, você aumenta os peitos, uma coisa assim. Ombro duplo, costura reforçada, penteação fina, cara, é a camiseta dos gordos, é incrível, cara, enfim. Vocês têm que comprar as camisetas Jurassic Cast e ajudar a gente a poder pagar a passagem do Calaveira e do Miotti pra Campus Party. Se prepara que esse ano vai ter muita coisa boa na Fiction. Isso foi a melhor coisa, Renan. Além de ter garantido patrocínio para o ano inteiro, o Alexandre, a gente combinou com ele vários lançamentos novos da Jurassic Cast Wear. Ah, vai ser esse o nome, é? Eu não sei, foda-se, a linha Jurassic Cast de roupas, caralho. Mas o importante é que já em fevereiro já vamos ter camiseta nova. Então, por favor, não vá pro carnaval, guarde seu dinheiro pra comprar camiseta do Jurassic Cast. Olha aí, internet, que usa camiseterias, camisetas do Jurassic Cast. Fique ligado para as novas estampas, porra, tão fodas demais. Vamos voltar agora pro programa, que tá grande pra dedéu, e olha, eu tô com orgulho desse programa, velho, na boa. Eu também, feliz. Eu estou feliz e orgulhoso. Que programa? Programa que foge totalmente da temática dos programas do Jurassic Cast até então. Cara, Eu não vou falar mais nada, porque vocês vão escutar e vocês vão, ai meu Deus, que fantástico e tal, e vai ficar parecendo que eu tô querendo influenciar vocês. Digam tchau, crianças, e até o próximo recado do Jaime. Vamos voltar agora com o Tim Maia, vamos cantando. Vou pedir pra você voltar, vou pedir pra você me amar, eu te amo, eu te quero bem. Mate, filha da puta, retorno! Sebastião Rodrigues Maia, nascido em setembro de 1942, né? Filho caçula de uma família de 12. É, cara. Não tinha televisão mesmo, né, cara? Não exatamente. Tipo, né? Não tinha nem livro, né, cara? Não tinha porra nenhuma, cara. Porque não tinha distração nenhuma. Era muito próprio dos casais, quanto mais filhos tivessem, mais abençoada era a família, né? Isso, é, não só isso. Era uma família católica, né? Então... Vamos meter! Segundo a doutrina católica, o sexo é para procriação, né? Sim. Então, assim, se vai ter filho, ótimo, mais um no mundo. Enfim, foram 12 irmãos, ele era o caçula. Por ser o caçula, era o mais mimado, era o mais, né, queridinho, aquela coisa sim. linda, fofinha, tchuki-tchuki da mamãe. Eu acho que isso diz muito da própria personalidade dele, vocês não acham, não? Com certeza. Todo mundo devia fazer tudo que ele queria, né, o tempo inteiro. Eu acho que na questão do Tim Maia, cara, o que atrapalhou muito dele, muito a cabeça dele também foi as drogas. O cara usava muito tóxico. Não, era falar... aquela história, tudo muito em muito excesso, né, cara? É, tudo muito. Álcool, entendeu? É, até mesmo cigarro também, né? Tudo. As lícitas e as ilícitas, né? Ele viveu como quis, cara. Ele viveu quis. Cara, ele viveu como o diabo quis, né, velho? Isso. Enfim. Mas daqui a pouco a gente chega lá. Vamos contar daí. Já, daqui a pouco a gente chega lá. Se me lembro dela, me dá saudade. Por ela vivo. O nosso querido Tim Maia, na verdade, na época ainda era chamado de Tião. E por muitos ele era chamado de quê, Máfia? O Tião Marmiteiro. Tião Marmiteiro. Mas nego também é foda, né, bicho? Ele fazia as entregas da marmita, das marmitas, né, que o pai dele fazia na pensão que ele tinha, né? Exatamente. E aí, em alguns lugares, a galera gritava, Tião Marmiteiro. Aí o que ele respondia era um sincero e sonoro, é a puta que te pariu, entendeu? É a puta que te pariu, exatamente. Com 12 anos, ele gritava isso. Já existia esse palavrão, sabe? O vocabulário de Tim Maia já era intenso, já. A melhor parte que dessa parte, dessa época dele de marmiteiro, foi a carreira que ele deu no Erasmo Carlos, né, cara? Porque ele era amigo do Erasmo e do Roberto. É mais isso. Amigo do Erasmo, né? A gente não pode esquecer que nessa época ele morava na Tijuca, né? Que é um bairro tradicional do Rio de Janeiro. Nessa época ele era já amigo ali da galera, dos meninos. E um dos meninos que morava ali perto era o Erasmo Carlos. Estudava com ele. Estudavam juntos, jogavam bola juntos e tudo. É. E o Erasmo Carlos, hoje, se você... não sabe de quem que eu estou falando, Erasmo Carlos é o grande parceiro do rei Roberto Carlos, né? É o Tremendão, né? Foi o Tremendão na época da Jovem Guarda. Fez muito sucesso também no Brasil inteiro. Tem várias músicas de sucesso por aí. O Erasmo Carlos não tá a cara do Yoda, velho? Vocês não acham, não? É verdade, ele tá meio... Ele tá verde. E não tem? Ele tá verde, né? Por causa dos tóxicos, o fígado dele não tá mais dando conta. Ele tá verde. Ele tem uma testa que começa do topo da cabeça pra trás, cara. Ele é muito estranho, Erasmo Carlos. Agora sabe o que é pior? Minha avó, mãe de minha avó Leni, era a cara do Erasmo Carlos. Não era meu? Era a cara do Erasmo Carlos. Ela, durante uma certa idade, era chamada de professor Raimundo pelo meu pai, que ela tinha um cabelinho dividido no meio direitinho. Tadinha da minha vovó. E depois, perto, né, lá mais pra velhice mesmo, lá no finalzinho, ela tava exatamente Erasmo Carlos. Inclusive, fiquei desavisado, chegava lá na casa dela e pedia pra ela cantar lá, né... É meu Calhambeck Bibi. Aí ela ficava meio sem entender, assim. Mas enfim, continue aí, Erasmo Carlos. Mas eu não tô de sacanagem, não é verdade, Miotti? É sim, era verdade, sim. Parecia meu Deus do céu, cara. Minha avó Leni, cara, do Erasmo Carlos. Olá. Uma vez o Erasmo Carlos, que ali era amigo do Tim Maia, o pai dele tinha encomendado as marmitas do seu altivo, que era o pai do Tim Maia. E aí um dia as marmitas estavam demorando, Erasmo Carlos foi procurar cadê o Tião, que não tinha entregado essa porra, essa marmita até agora. Encontrou o Tião sentado na beira da campinho da quadra do campinho de futebol, comendo, cara, as marmitas, bicho. Caraca, o gordo só faz gordice desde sempre, né, velho? Desde sempre, velho. Chegou o Erasmo Carlos do lado dele e falou: porra, Tião marmiteiro, comendo a comida dos outros, caralho. Ele não pensou duas vezes, né, cara? Pegou a barra de ferro e foi correndo atrás do Erasmo Carlos. Morena Marina, mas eu estou de mal. Tim Maia, ele é aquele cara que ele sempre era o dono da razão, né? Verdade. Ele não aceitava em hipótese nenhuma ser roubado. Desconfiava de todo mundo, que todo mundo roubava ele, e ele roubava todo mundo. E ele tava nem aí. Filho da puta, velho, que gordo escroto. Caraca, cara. Mas o Tim Maia, nessa época, além de entregar as marmitas, ele gostava muito já de cantar, cara. É, né? Ele já... Inclusive, ele ia entregar as marmitas cantando. Os sucessos da época, que era... Lá na época, o que? Era Adoniran Barbosa, era... Boleros, né? Grupos vocais, né, brasileiros que existiam, né, é, e tal. Os Cariocas, eu acho que era. É, os Cariocas, que ele gravou, né, também um disco com eles, eu acho. Isso. Ele não falha no, logo um dos últimos, né, discos dele. Então, assim, ele ia pra quê? Pra justamente passar o tempo, né, cara? Porque devia ser um porgue também, né, mano? Ah, verdade. Você imagina no verão. Você imagina no verão, velho. Aquele sol na muleira. No Rio de Janeiro, 40 graus, você com a marmita nas costas andando pra cima e pra baixo. Gordo. Nossa senhora, cara. Já era gordinho. Não, gordo era... não, era menos gordo, mas já era meio gordo. Ele já era fortinho, pra época já era fortinho. Ah, era já. Qual foi o primeiro contato que ele teve com a música, Cleiton? O primeiro grupo musical foi patrocinado pela igreja, onde tinha os capuchinhos. E eles pegaram e falavam assim, pô, a gente tá precisando de um grupo, e eles... bancaram, né, todos os instrumentos, entendeu? E aí chamaram o grande Tim Maia, né, também, e ele, o Tim Maia, era o baterista. Só pra lembrar uma coisa, que na época não era Tim Maia, era o Tião. Tião, é verdade, isso. Tião. Era o Tião, tá? O Tião. Nome Tim Maia, o nome artístico Tim Maia, veio um pouco tempo depois. Mas nessa época, então, ele juntou, ganhou dos capuchinhos, isso, né? Os instrumentos para fazer esse grupo musical chamado Os Tijucanos do Ritmo. Olha que coisa bonita, né, cara? Não é, cara? Tijucanos do Ritmo. Mesmo. Tijucanos do Ritmo. É, e o mais legal é que o grupo acabou exatamente do mesmo jeito que começou. Na, né, porrada. Cara, destruiu tudo, cara. A bateria ficou frangalhos. Assim, por, saca? Culpa de quem? Nem vou falar quem foi. Quem será que deve ter começado essa porradaria geral, mano? Vai ter uma chance, né, velho? Pra adivinhar. É engraçado que nessa época o Tião, ele tocava e cantava. Sim, sim. Bateria, ele tocando bateria e cantando. Provavelmente um dos caras falou... tá fora do ritmo. E ele falou, fora do ritmo é o caralho. Aí pronto, aí saiu no pau. Agora ele tinha um outro apelido que vinha de uma música, né? Isso, ele teve um outro apelido, o apelido de Babulina. Esse apelido de Babulina ele ganhou porque tem uma música chamada Bopalina, do Ronnie Self. Alguns, né, especialistas consideram ela o primeiro punk rock do mundo. Olha aí, cara, que loucura. É, por causa das guitarras distorcidas e do vocal do Ronnie Self. Pois é. E esse Bopalina, ele começou a tocar porque ele ganhou um violão do irmão dele, que ele também quebrou na cabeça de alguém. E... quebrou na cabeça do outro irmão, cara. E depois ele ganhou um do pai dele. E aí ele começava a tocar e tal. E ali já era um pouco adolescente e tal, não sei o que, pré-adolescente. E aí ele começou a cantar. Cantava em barzinho, né? Não em barzinho, mas assim... na lanchonete, ia, levava o violão, aí tava ali todo mundo, aí ninguém começava a puxar uma roda, e ele cantava o Babulina, né? E ele cantava o Bopalina, só que com o sotaque que ele tinha, ficava Babulina, Babulina, Babulina, Babulina, Babulina, e aí começou a pegar o nome de Babulina. Babulina got to be that talk. Look at her go on a camel walk. Babulina, Babulina. See my gavel. Babalina, babalina. Yeah, she my gal. She my gal in the lover's soul. Scooby-Dooby-Lina, go gal, go, yeah. Agora, uma curiosidade também é que tinha um outro cara nessa época no Rio de Janeiro. Pouco famoso, né? Um outro cara nessa mesma, na mesma toada, que também tocava essa música, que tinha o mesmo apelido de Babulina. É, e segundo descrições que nós lemos e ouvimos sobre a história, era vou usar os termos da época, um crioulo alto, quase 1,90m de altura, ombro largo pra caralho, e ficava andando com violão parecendo um cabung. Quem que era esse cara, Bruno? Um cara chamado Jorge Ben. Que... Caraca, né? Cara. Estourou por aí como Jorge Benjor, né? E o Jorge Ben um dia foi apresentado ao Tim Maia, né? E na hora, ó, esse aqui é o Babulina, esse aqui é o Babulina. Pronto, o Tim Maia já fechou a cara. É. Jorge Ben puxou o violão, começou a cantar Babulina. E aí o neguinho falou, ô, tio marmiteiro, canta aí. E ele ficou puto, pegou o violão e arrebentou. E assim o Babulina, Babulina. E assim a grande vontade do Tim Maia era cantar, né? Primeiro ganhou o violão do irmão, que eu já falei aqui. Se juntou, fez um grupo de vocal, né? Mas também acabou empurrada. Quebrou o violão na cabeça do amigo dele, né? E aí, o terceiro grupo que ele criou foi um grupo chamado The Sputniks. Curioso, na época, os russos, né? Os soviéticos, aliás, tinham lançado o satélite Sputnik. Exatamente. É, que foi o primeiro satélite a ser lançado e tal, e deu um revertério danado, só se falava de Sputnik. Não, e aí eles falaram, pô, olha só, um grande atrativo é botar o nome da banda de Sputniks, né, cara? Isso, exatamente. E nessa época, eles começaram a tocar o Sputnik, só que eles estavam precisando de alguém também pra dar um gás. E aí, alguém falou pra eles, olha, tem um amigo nosso, o Roberto, que tá afim de participar também da banda e tal. Lá de Águas de Lindóia, né? Águas de Lindóia, né? Aquele... Não. Águas lá de Cachoeiras de Itapemirim. Meu Deus do céu, cara. É tudo igual. Ah, tá. Vai lá, Bruno. Lá de Cachoeira do Apemirim veio o Roberto Carlos. Se juntou aos Sputniks, começaram a ensaiar. Eles conheceram na época, inclusive nós já ouvimos falar desse mesmo cidadão aqui no Jurassic Cast pelos bastidores. Foi o Carlos Imperial, que na época era tipo um showman da televisão. Era o que tinha na época, né? Fazer o quê? Isso. Não tinha mais ninguém, tinha o Carlos Imperial só. Era uma espécie de programa de calouros. E ele levava músicos novatos, não é verdade? Exatamente. E aí ele tava buscando, e aí apresentaram os Sputniks, né? O Erasmo, o Tim e o... Na época, Tião. E o Roberto. Pro Imperial. E aí ele levou eles lá, e a banda fez até um certo sucesso no programa, né? Quando eles se apresentaram, a participação deles foi um... Assim, foi um estouro, né? Eles ficaram muito... Foram muito aplaudidos e tal... E aí, curioso, aqui no final da apresentação, a primeira apresentação dos caras na televisão, foi um sucesso e tal, o Tim Maia, o Tião e os outros integrantes da banda foram tomar um lanche ali num boteco ali perto, e o Roberto Carlos ficou esperando na saída do estúdio pra conversar com o Imperial, pra mostrar que sabia imitar o Elvis Presley. E aí o Imperial, quando conversou ali com o Roberto, adorou a imitação dele, falou, cara, tu vai se apresentar sozinho, e eu vou te lançar como Elvis brasileiro. Olha só, né, velho? Tem umas pessoas que nascem com... Mas não é nem o cu, é a cloaca debaixo da estrela, né, velho? É, pois é. Meu Deus, Deus como, né, cara? E aí, cara, o pior não é isso. O pior é que quando o Tião e os outros voltaram do lanche... Nossa, e descobriram, cara, que o Roberto ia cantar sozinho. Cara, mas eles saíram numa porrada. Velho, mas quando o Tim Maia... Né, na época o Tião desconfiou que estavam brilhando mais do que ele, né, bicho? Porque a verdade foi essa, né? É, foi. Acabou, né, cara? A raiva toda dele. Falou maníaco, falou o quê? A raiva dele foi toda essa, né, cara? Porra, que merda é essa? Aí foi aquele quebra-pau, né, Bruno? Foi o quebra-pau e o fim dos Sputniks, né, cara? Obviamente. Mesmo o Roberto Carlos tentando falar pra ele que, pô, não vai atrapalhar o grupo. Isso, exato. Roberto Carlos paralelo, queria... né, cara? Isso. É aquela história, é o bom moço, né? É o cara, né, velho? O cara é ele, né? É, pois é, ele falou, não. Esse cara é ele, né, velho? O cara é ele, né, velho? Ele é o cara, né? Trata mais Tim Maia, não adianta. Pois é. Não tem conversa. Isso, o Tim Maia não queria conversa, queria quebrar o pau. E aí, o que que ele fez? Ele foi lá no Carlos Imperial. Foi lá no Carlos Imperial e falou, Carlos Imperial, olha só, eu também sou foda, eu sei imitar... o Little Richard, que na época era o concorrente, era a versão negra do Elvis Presley, né? Não sei se vocês sabem, o Little Richard é aquele cara do Tutti Frutti que se vestia que nem uma bichona louca, passava batom e tal. Ele quebrou, o Little Richard, ele quebrou todos os paradigmas que tinha com relação a artistas e a musicalidade lá nos Estados Unidos, né, cara? Tem um episódio que ele fala que todo mundo regravava as músicas dele. Isso. Só que aí, qual era a marca dele? Ele falava, olhava pra cara do engenheiro de som e falava, mais rápido. Se o Elvis escandalizou porque ele rebolava, o Little Richard escandalizou porque ele rebolava, era negro e era gay. Entendeu? Não. Então, assim, ele era tipo... Era cara. Como... Exato, né? O cara já veio com os dois pés na porta, né? Aí, quando o Tim Maia falou, pô, eu canto igual o Little Richard, e cantou Tutti Frutti pra ele, o Imperial falou, puta que pariu. Eu tô com o ouro na mão. Eu tenho o Elvis Presley brasileiro e tenho o Little Richard brasileiro. O Carlos Imperial, na hora que foi botar o Tião pra se apresentar no programa dele, falou, você vai ser o Little Richard brasileiro. Mas tem um problema, cara. Eu não posso te apresentar como Tião, cara. Tião é nome de pobre. Você vai ser Tim Maia. Pronto. O Tião, na hora, não gostou. Mas, beleza. E aí, cara, pegou. Então, quem batizou Tim Maia de Tim Maia foi Carlos Imperial. Ele morreu falando que tinha descoberto o João Roberto Carlos, né? Não só descobriu o Roberto Carlos, como descobriu o Tim Maia também, né? Tim Maia também, né? Mas aquilo era assim, era brincadeira de adolescente, né? Não tava levando nada a lugar nenhum. Até um dia em que o seu altivo, pai do Tim Maia, faleceu. Com a morte do seu altivo, o Tim Maia meio que não perdeu a motivação de cantar e tal. Mas sabe quando você dá aquela desacelerada, você fica sem saber mais ou menos o que fazer da vida? Perdeu o único porto seguro que ele tinha, né? O único cara que continha aquela loucura toda. Na verdade, o pai dele era um cara extremamente musical, né, cara? O pai dele, na pensão do pai dele vinham, né, os grupos vocais da época, né? É, porque incentivava as loucuras do gordo, né, velho? O gordo, cara, violão, compra o violão. Ia lá e quebrava o violão. Deu uma loucura nele lá e ele falou, quer saber? Vou pros Estados Unidos. Acabou. E a família dele sempre falava que mané ir pros Estados Unidos, inclusive o próprio seu altivo falava, você tem que conhecer o Brasil primeiro, que ele era anti-americano, né, o pai do Tim. Ele era mega anti-americano, odiava. Ferrinho, né, cara, ferrinho. O Tim, ele tinha umas loucuras, cara, que ele inventava umas mentiras. E ele inventava as mentiras tão grandes, velho, que ele acreditava. É miote. ele ficou sabendo de uma conhecida do pai dele que era cliente, né? Era conhecida de uma cliente do pai dele, parece. Que tinha ido pros Estados Unidos, uma brasileira que tinha se casado lá com um americano e tal. E aí ele falou: cara, essa mulher vai me receber lá na casa dela. Pegou o endereço da mulher e avisou ali a família que ele ia ficar lá. Só que não avisou a mulher, não, que ele ia lá. Aproveitou uma excursão que ia ter lá com os capuchinhos que iam, sei lá pra onde, um congresso lá nos Estados Unidos. Inventou que ia ser guia turístico dos caras, sem falar inglês, velho. Sem falar inglês. Deus, velho. Inventou essa parada e foi junto com os capuchinhos. Pagaram a passagem dele, inclusive. Ele foi pros Estados Unidos com 12 dólares e sem falar uma palavra de português. Caraca. Tem noção do que é isso, meu Deus, cara. Puta minha, só que mais. Ele, né, chegou no aeroporto, desceu, aí se lembrou de que não tinha avisado ninguém pra ir buscar ele, entrou no táxi e falou assim, Tarrytown. Aí o taxista olhou pra ele e falou assim, Tarrytown? Ele falou, Tarrytown. Existem duas Tarrytown. Uma Tarrytown, que era uma cidadezinha próxima a Nova York, que era onde ele deveria ir, e um bairro Tarrytown, que era perto do Bronx, do Queens, sei lá, que é do outro lado da cidade. E é, tipo assim, uma das partes mais pobres de Nova York. Mais, né, pobre de Nova York. Então, O taxista achou que ele ia lá pro lugar dos pobres lá, não sei aonde. Levou ele pra lá e quando chegou lá ele ficou rodando, procurando o tal do endereço. E não era lá, e sem coragem de dizer pro taxista que não era lá. Começou a brigar com o taxista. Desceu do táxi, pagou $6 pro taxista, né? Aí sobrou $6 na carteira. E aí ficou desesperado. E aí acabou que ele resolveu ir pro consulado. E aí depois encaminharam ele lá pro lugar. Quando ele chegou lá, conheceu a família onde ele ficou hospedado por alguns anos. Não sabia falar uma palavra de português, de inglês. Começou a aprender, começou a viver ali. Começou a estudar, arrumou uns bicos ali pra fazer e tal. E começou a viver na vida ali. Em pouco tempo, o Tim Maia já tava falando com sotaque, mega enturmado, já tinha a turma dele. Começou a participar de um conjunto vocal em inglês, chamado The Ideals. Mas pra vocês terem uma ideia, o Tim Maia era tão louco, cara, que mesmo nessa época aí, onde ele foi apresentado ao baseado, né, porque era muito mais fácil ali naquela época, ainda mais... Na vizinhança onde ele morava. Começou a beber também, tinha facilidade pra beber. Cara, o Tim Maia esqueceu que ele tinha família no Brasil, cara. Caralho, que filha da puta. Ele passou 9 meses sem mandar uma carta pra mãe dele, cara. Sem falar um oi, né, cara? Pela mão. Falar um oi. Diz que um dia ele tava no cinema assistindo um filme, daqui a pouco bate um cara no ombro dele e fala assim: "Você não é o Sebastião Maia?" Falou: "É, sou eu mesmo." Pô, cara, tua mãe tá louca atrás de tu, bicho. Querendo... Caralho. Porque ela mandou uma carta desesperada pra um apresentador de televisão ou de rádio lá nos Estados Unidos, uma coisa assim. Isso, o que era amigo dela, alguma coisa, sei lá como é que era. O cara se compadeceu da história e divulgou a foto dele, né? É atrás do Tim Maia, cara. Caraca, cara. Achou ele num cinema lá assistindo algum filme pornô, provavelmente, e bateu lá no ombro dele e falou: "Tim, porra, bicho, manda um telegrama pra sua mãe dizendo que você tá vivo, cara." Mas o pior do Tim Maia nos Estados Unidos não foi isso, cara. Foram as amizades que ele fez. Tu vai falar da viagem? Exatamente. Caralho. A viagem, né, bicho? Caralho. O Tim Maia descobriu que o inverno estava chegando. É. Vamos atrás do sol. É, vamos vai. Atrás do sol, vamos pra Flórida. Caralho. Roubaram um carro, velho. Roubaram um carro e foram cometendo furtos, velho, na cidade, vendendo em outra. Roubava em uma, aí na próxima vendia. Aí roubava em uma, na próxima vendia. E foram isso. 9 estados, né, cara? Olha isso, cara. Cara, é tipo o Bonnie Clyde, cara. Né, velho? Isso. Caraca, cara. E aí, quando ele chegou na Flórida, ele acabou sendo pego pela polícia, foi preso e foi mandado pra cadeia, cara. Agora você imagina, imigrante ilegal... Negro. Ficou quanto tempo na cadeia? Uns 9 meses também, né? Ficou quase um ano preso. Ficou uns 9 meses na cadeia, se não me engano, sem saber o que ia acontecer com ele, cara. Porque não, lá ele tinha pena de morte, né? É, pois era, porque ele tava com o toba na mão, né, velho? É, porque ele não sabia se ele podia, no dia seguinte, ir pra cadeira elétrica, né? E o legal é quando ele conta, né, que ele tava lá ralando, porque era uma colônia agrícola, né, uma penitenciária agrícola, parece que ele tava. Aí lá com a enxada na mão, o cara vem e falou: "Sebastião." Entendeu? Aí pronto, ele falou: "Agora, cadeira, morri." Sacou? Aí o cara pegou e levou ele lá pro consulado. Então ele teve muita sorte de ser só deportado, né? Ele ligou pra família, ele não avisou que tinha se deportado, ninguém avisou porra nenhuma, ele chegou no galeão e ligou pra família e falou assim: "Ó, tô no Brasil, vem pegar." Isso. Família foi pegar ele, choros e abraços: "Ó, meu Deus, meu filho querido, maminha pra cá, mãe." Ele deu o peito pra ele mamar, né, porque era um puta de um bebê chorão. Aí ele virou pra mãe e falou assim: "Mãe, comprei presente pra todo mundo, só que a mala extraviou." E por que que ele falou que ele foi embora? Porque ele não queria ser convocado pra Guerra do Vietnã. Ele não queria ser convocado pra Guerra do Vietnã, velho. Cara, que filha da puta, né, cara? Cara, mente crescente, né, cara. Velho? Não, só Tim Maia, velho. Só Tim Maia. Tomo um banho de lua, fico branca como a neve. Seu luar é meu amigo, censurar ninguém se atreve. Voltando ao Brasil, as coisas começaram a ficar meio pesadas, né? Se viu sem emprego, sem dinheiro. Sim. Não sabia o que fazer, cara. Só que aí quando ele chegou aqui, que ele ligou a televisão, ele viu um velho amigo dele. Dois, cantando, né? É. Dois. Dois, né? Dois velhos amigos dele cantando na televisão, cara. Fazendo especial de fim de ano, né, velho? Especial cara. Jovem Guarda, cara. Aí ficou, que porra é Jovem Guarda, caralho? Aí ele ficou mal, ficou depressivo. Mas ele falou, cara, se esses dois, cara, que não cantam nada, estão fazendo esse sucesso, eu que canto muito melhor do que eles, posso tranquilamente consegui isso também. O negócio é que era o Tim Maia, era um puta de um antipático, né? Nesse sentido de ser briguento, né, cara? Ele, apesar dele ser um cara simpático, que cativava as pessoas no primeiro olhar, né? No primeiro momento, ele era um cara que criava inimizade muito fácil, porque ele queria que tudo fosse do jeito dele, da forma dele, e ele era um cara extremamente volátil, né? Ele queria as coisas, daqui a pouco ele não queria mais. Ele era tão maluco que ele queria que as pessoas antecipassem a vontade dele. A grande verdade é essa, né? É verdade. E ele não conseguia dar certo com ninguém. Porque... Por que não existe o clipe da música Um Dia de Domingo? Você sabe por quê? Não, por quê? Cara, ele gravou a música com a Gal Costa. Uhum. Tudo lindo, tudo maravilhoso. Aí chegou a Globo assim e falou assim: pô, vamos fazer o clipe. Aquele clipe ia lá fantástico, né? Era do Fantástico, era do Fantástico e tal. Aí ele chegou assim: pô, vamos, vai ser, né? Vai ser legal, vai ser foda e tal. Aí chegou lá no dia, chegou assim: não, ó, não vai rolar, Tim, porque o vestido da Gal Costa não ficou pronto. Cara, você tem coragem de falar um negócio desse pro Tim Maia? O Tim Maia do Brasil! Não, aí logo depois o que aconteceu? Ligaram pra ele, acho que duas semanas depois, não sei. Falaram, pô, Tim Maia, aí, tá tudo pronto, agora vamos, vamos. O Tim Maia pegou e só falou: meu vestido não ficou pronto. E desligou. Acabou. A magia do amor. E aí o que o Tim Maia falou? Porra, eu vou atrás dessa Jovem Guarda, cara. Foi atrás do Roberto do Erasmo tentar falar com os dois na porta do estúdio e não conseguia de jeito nenhum, cara, porque era aquela turba. Era uma guerra pra conseguir falar com os dois. Roberto Carlos já tinha estourado, né? Já tinha estourado. Ah, tava estourado já. E ele não conseguiu, ele ficou meses atrás do Roberto Carlos, né? Aí chegava pra todo mundo, esperando a puta comida de graça lá na minha casa, porra! Pois já, eu que ensinei ele a tocar violão. E foi verdade, mesmo. E ele realmente ensinou os primeiros acordes. Não, é pior que nessa hora a gente tem que falar, é verdade mesmo. Mas nem adianta o aviso olhar, pois a brasa que agora eu vou mandar, nem bombeiro pode apagar. E aí o Tim Maia foi atrás do Erasmo, do Roberto, conseguiu falar com o Roberto Carlos, porque invadiu a garagem do prédio do Roberto Carlos. O porteiro deu uma olhadinha pra lá, não sei o que, ele pegou, entrou, pegou o elevador de serviço e foi. Quando o Roberto chegou em casa, acompanhado da mulher dele, encontrou o Tim Maia e falou: ué, Tião, o que você tá fazendo aqui? Tião, caralho, Roberto Carlos. Agora eu vou te fazer com você, vai me ouvir cantar, porra. Pois é, Tião, caralho, meu nome agora é Tim Maia. Isso. Acabou, né, cara? E não, aí... ele queria levar uma música pro Roberto, né? Aí falou: pô, eu gravo uma fita aqui e te mando. Aí o Roberto Carlos: não, agora eu estou sem videocassete, bicho. Sei o quê. Aí ele falou: não sei por isso, eu vou levar a porra do gravador aí. E levou, né? Um gravador de rolo, meu amigo. É. Da casa do Roberto Carlos. Aquele negócio pesa uns 12 quilos, cara. O Tim falou: porra, Roberto, me ajuda, cara. Eu preciso cantar também e tal. E aí o Roberto ficou, pô, né, tocado ali pela situação do Tião. E falou: tá, vou arrumar um jeito de você cantar no programa, né? Que na época ele mandava e desmandava no programa. Chegou lá e falou: ó, quero que bota o Tião aí pra cantar também. E ele começou a fazer algumas participações nos programas e tal. E nessa época ele começou a compor também, cara, o Tim Maia. Nessa época ele compôs uma música chamada Você, que hoje é famosíssima, né, cara? Agora, por favor, para os corações apaixonados, coloque o gênio Tim Maia cantando, cara, por favor. Vi o tempo passar, o inverno chegar outra vez, mas desta vez tudo pranto sumiu, como encanto surgiu, meu amor. Essa música deu para um outro cantor da época da Jovem Guarda, que era o Eduardo Araújo. E o Eduardo Araújo gravou Você, um arranjo que não fez muito sucesso, mas foi a primeira pessoa a gravar uma música do Tim Maia. Olha aí, hein, cara. Mas o Tim Maia não desistiu de conseguir ganhar dinheiro com música. E aí ele fez uma música e falou: Roberto, essa aqui é para você gravar. A música chama Não Vou Ficar. Quando o Tim Maia tocou essa música pro Roberto, ele já tocou ela do jeito que ele imaginava que o Roberto devesse gravar. E o Roberto ficou maluco, cara. Ele falou: cara, é isso que eu tô precisando. Na época o Roberto Carlos já tava indo pro segundo ou terceiro disco, agora eu não vou lembrar. Mas ele já tava precisando mostrar-se mais ousado, sabe? Porque na verdade o movimento, o próprio movimento da Jovem Guarda, né, já tava, né, meu amigo, começando, começando a cair. Só musiquinhas românticas já não estavam mais fazendo tanto sucesso assim. Então ele tinha que usar. E aí o Tim Maia apresentou pra ele uma música chamada Não Vou Ficar, que é a história de um cara que já tá de saco cheio de uma mulher e dá um pé na bunda dela. E isso pro Roberto Carlos era uma coisa assim: caraca, olha só como eu estou diferente, olha só como eu sou um cara novo. Olha só como eu sou rebelde, vou fazer isso. Uma música de um cara que está dando um pé na bunda da mina. Cara, e a música é um rockzão. Me desculpa, assim, eu sei que tem gente que não gosta do Roberto Carlos, mas essa música na voz dele ficou incrível, cara. É, não, parece outro cantor, né, cara? É outro cara, bicho, cara. Escuta aí. Fica tentando em vão, o nosso amor não tem mais condição, não, não, não, não, não, não, não. Por isso resolvi agora lhe deixar de fora do meu coração. Com você não dá mais certo e ficar sozinho é minha solução, é solução sim. Não tem mais solução, não, não, não. Inclusive, essa música, Não Vou Ficar, foi a principal trilha, a principal música do filme Roberto Carlos e o Diamante Cor-de-Rosa, cara. Meu Deus do céu. Porque naquela época achava-se que o Roberto Carlos era tipo um James Bond, né? Ele era tipo um Beatle, né, cara? Ele era tipo um Elvis Presley. No Brasil, ele não podia mais andar na rua. Ele era o Elvis Presley brasileiro, cara. É por isso que ele é chamado ainda hoje de o rei, cara. Porque ele cantava a música ali, fazia o filme, tinha o filme, tinha, né? Ele era um produto de marketing. É verdade, é isso aí. E ainda é até hoje. E ainda é verdade. Hoje. Verdade. Tentando em vão, o nosso amor não tem mais condição, não, não, não, não, não, não, não. Por isso resolvi agora lhe deixar. Quando Roberto Carlos lançou Não Vou Ficar, foi um estouro, cara. O Tim Maia nunca tinha visto tanto dinheiro na vida dele, cara, porque ele começou a ganhar com os direitos autorais da música. Com os royalties, né? E aí ele continua a compor, gravou um compacto com duas músicas, uma chamada Meu País e uma outra faixa em inglês. E esse compacto caiu nas mãos de um cara chamado Nelson Motta. Nelson Motta é um produtor musical. E o Nelson Motta, quando ouviu aquilo ali, ele estava na época, tinha sido encarregado, ele estava trabalhando numa gravadora. E a gravadora passou para ele a incumbência de produzir o próximo disco de uma desconhecida. Nós estamos falando de ninguém mais, ninguém menos que a maior cantora que esse país já teve, Elis Regina, né? Por favor, velho, por favor, velho. Eu adoro Elis Regina, cara. Que cantora. Que cantora, velho. Não, feia pra caralho. Entendeu? A porra da mulher já raspou a sobrancelha, parecia um goblin. Mas, velho, muito cantora, velho. Mas muito cantora mesmo, não é não, Bruno? É verdade. Amigo, não tinha autotuning, não tinha nada disso, né? Ou você sabia cantar, ou se não, meu amigo, não vai, né? Não ia de jeito nenhum. Quem escuta Pais e Filhos de Elis Regina e não se peida é porque é surdo. Porque não tem... Não tem porque não tá ouvindo, é absurdo. Não tem alma, cara, não tem alma. Nossa, velho, por favor. Eu sei que o programa é sobre o Tim Maia, Brunão, mas por favor, vamos dar uma palhinha de Pais e Filhos da Elis Regina que merece, cara. Lembrando que o nome da música é Como Nossos Pais. Já faz tempo eu vi você na rua, cabelo ao vento, gente jovem. Ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos com os nossos pais. Nossos ídolos ainda são. Então, nessa época, o Nelson Motta estava encarregado de produzir o novo disco deles, Regina, e estava procurando uma música, né? Pra botar no disco que fosse uma música interessante e tal, e que ele queria que essa música tivesse um parceiro musical e tal. Enfim, ele tava querendo experimentar, né? E quando ele ouviu o compacto do Tim Maia, ele adorou a voz do cara cantando ali em inglês, aquele cara, e falou, pô, quem é esse cara e tal. Foi atrás do Tim Maia, falou, pô, cara, gostei do trabalho, você não quer gravar, fazer uma música pra Elis e tal. E o Tim Maia compôs uma música chamada These Are The Songs. Estas são as músicas. Fantástica, cara. These Are The Songs, I Wanna Sing. These Are The Songs. Tirando o Clayton cantando, é uma música incrível. É uma música incrível do Tim Maia. E aí, quando o Tim Maia, é engraçada a história, ele levou a música lá no estúdio. Na verdade, ele levou várias opções, né? E aí, a primeira que ele tocou foi These Are The Songs. E na hora, ele falou, é essa. E eles já começaram a cantar. E eles já começaram a cantar ali no ensaio e tal. E começaram a passar uma, duas, três vezes. E aí, começaram a fazer um duelo, cara. Pra ver... quem cantava mais foda, né? Cada um tinha uma personalidade muito forte. E começaram a fazer um duelo inacreditável. E aí, fizeram uma pérola da música que tá aqui. E vocês vão escutar agora. Que é These Are The Songs, com Elis Regina e Tim Maia. Na boca do povo, né, cara? Todo mundo ficou maluco, porra. Quem é esse cara que tá cantando com Elis Regina essa música incrível? E aí, dali pra ele gravar um LP completo, ele já tinha um compacto, foi um salto, né, cara? Foi assim, é agora, meu filho, vai gravar, e nós estamos em 1970. Olha aí, cara. Opa. Que é quando ele lança o primeiro disco dele de estúdio, o primeiro álbum completo de estúdio chamado Tim Maia. Este diabo do pó, falta pouco pra virar. Tim Maia, nessa época em que ele tava começando a aparecer na televisão e tal, ele ainda não era ninguém, né? Sim, sim. Um disco de sucesso, né? Morava na casa de um amigo dele, um cantor chamado Fábio. Não, ele era o galã das menininhas. É, não, a outra, pasmem, a música dele, famosa da época, era uma tal de Stella. Onde ele cantava e chegava um determinado momento que ele virava e falava Stella, né? Que você, aí a voz dele reverberava. E foi daí que a Rádio Globo tirou a vinheta. Rádio Globo, ó. Nossa senhora, cara. Olha só, né, meu? O que a gente aprende pra fazer podcast. É. Né? Inclusive, esse período da época que o Tim tava na merda, né? Vivendo de favor, gordo, sem dinheiro. Sem dinheiro, pô, na merda que acho que todo mundo já viveu ou vive. Grande verdade é essa. E o que que aconteceu? O Fábio tava na crista da onda naquela época, né, Brunão? Isso. Comendo geral, né? Comendo geral, festinhas na casa dele e tal, mulheres, toda noite uma mulher diferente e tal. E o Tim Maia lá na casa dele, sem comer ninguém, gordo, feio, ninguém queria dar pra ele, velho. Ele pedia, ô, minha filha, aproveita, eu tô aqui. Custa nada, faz velho, nada. Olha a situação do cara. Por isso que o Tim Maia era revoltado, velho. De situação do cara, o outro ficava implorando pras mulheres dar pra ele. Pô, dá pra ele, cara. Vai lá. Na amizade, o cara vai virar famoso, aí tu vai poder tirar sua ondinha que deu pro cara e tal. Né? Eu prefiro esperar ele ficar famoso. Olha só, velho, como é a mulher, né, velho? Como é a mulher, né, bicho? Mulher é um bicho. Mulher é foda. Mulher é foda. Pois é. O Tim Maia, ele morava na casa do Fabiano, mas ele não tinha um quarto. Ele dormia no sofá da sala. Ele dormia no sofá da sala que era apelidado de camelo. Por que que era apelidado de camelo, Márcio? Porque, assim como um camelo, ele tinha duas corcovas, meu amigo. Isso. Caraca, era desconfortável, cara. Pra cacete. Não, e você imagina ele levinho pra caceta tendo que dormir nesse sofá, mano. Pois é. E aí, nessas noitadas que tinha na casa do Fábio, ele ficava deitado lá no sofá da sala, ouvindo as risadas, os gemidos, né? No quarto do Fábio, no quarto do outro colega de quarto que morava lá. Sonhando que um dia ele ia ser famoso, ia poder estar comendo menininhas e tal também, não sei o quê. Um dia o Fábio viajou e ele se mudou pro quarto do Fábio, né? Quando ele tá lá na cama de casal, ele olha na parede e tem um pôster de uma mulher bem sensual, nua, numa praia, assim, paradisíaca. E influenciado por um certo doizinho, né? Um doizinho na cabeça. Trabuco. Pegou um violão e compôs uma das músicas mais lindas do cancioneiro popular brasileiro, cara. Por favor, velho. Toca essa música, cara. Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho muito pra contar, dizer que aprendi. Na vida a gente tem que entender que um nasce pra sofrer enquanto o outro ri. Quem sofre sempre tem que procurar, pelo menos vir achar razão para viver. Cara, é incrível, né? Cara, puta que azul, caraca, azul, cara, da cor do rato. Não tem o que dizer, cara. Não tem o que dizer, né? Alguns nascem pra sorrir e outros pra chorar, né, chorar, velho? Puta, nossa, que senhora, pariu, cara. Verdade. Você era um filho da puta. Eu daria tanto na cara de Tim Maia, velho. Porque é um cara que você não consegue. Você não conseguia ter raiva de um puto desse, velho. E Azul da Cor do Mar foi um dos carros-chefes do LP que eu falei que ele gravou em 1970. Junto com alguns outros sucessos que fizeram e fazem até hoje a grande obra de Tim Maia, né? Além de Coronel Antônio Bento, o disco trazia algumas baladas fantásticas. Ah, Eu Amo Você, que foi regravada pelo Léo Jaime em 1994, se não falha a minha memória. Um dos melhores discos do Léo Jaime, inclusive, né, cara? Acredite se quiser, né? Acredite se quiser, o Léo Jaime já fez disco bom. Isso, Eu Amo Você, é muito linda. Tarciano, que é um outro cara também na Black Music Nacional, que, pô, ele é foda. Isso. Né? É muito bom, né? Tem Primavera, né? Azul da Cor do Mar, né? Que... Vamos tocar um pouquinho de Primavera, vamos? Ah, com certeza, vai chuva, é isso aí. Quando o inverno chegar, eu quero estar junto a ti. Pode o outono voltar, eu quero estar junto a ti. Então você imagina, cara, o cara botando essas três músicas, cara. Não, só essas já, né? Cinco, só essas já acabou, né, já cara? Fez. Não, já tá bom já, meu filho. Não tem problema. Isso. Não precisa mais gravar, não. É claro e notório a influência do Tim Maia com aqueles cantores americanos, né, cara? Não, com certeza. Quando ele foi pros Estados Unidos, ele trouxe toda essa influência do soul, do rhythm and blues, né? Do próprio jazz também. E... Sim, funk, o verdadeiro, né? Isso, o funk, verdade, né? E trouxe tudo isso pro som dele, né, cara? E, além de tudo, ele conseguiu misturar com o que ele já conhecia daqui. O baião, o forró. Bossa Nova. Bossa Nova, porra. Entendeu? O que vinha que desse pra ele fazer essa mistura, né, no som dele, ele fazia, cara. E de forma, né... Pô, fantástica, né? Não tenho o que comentar. Não adianta vir com guaraná pra mim. É chocolate o que eu quero beber. Chocolate, chocolate, chocolate. Eu só quero chocolate. Tava até falando com o Brunão, né? Antes de começar a gravar, do chocolate, né? E tal, a gente tava cantando. Eu falei assim, cara, eu adoro a linha do baixo de chocolate. Eu acho isso fantástico. Entendeu? E só Tim Maia, né, cara, conseguia fazer isso nessa fusão, né, dos elementos de música negra internacionais e nacionais, entendeu? De forma tão brilhante, assim. Inclusive o Chocolate tem uma história interessantíssima por trás dessa música, né, Bruno? É, exatamente. O Chocolate era uma música que estava sendo feita para ser um jingle, né? Isso, exatamente. Da publicidade dos produtores de cacau. Contrataram o Tim Maia pra fazer aí, cara. O jingle, cara. E, porra, hoje é uma das músicas emblemáticas do Tim Maia, cara. Sim, com certeza. Não, e ele, na época ele tava sem tempo, né? Que ele tava trabalhando, produzindo disco e tal. Ele pegou o arranjo de Meu País e deu uma mexida. Não, venha com Guaraná pra não mim. Não adianta vir com Guaraná. Com Guaraná pra mim é chocolate e é que eu quero beber. Não é quero chá, não quero café, não quero Coca-Cola, me liguei no chocolate. Olha aí. É muito bom, cara. É muito bom, velho. Eu lembro dessa música, velho. Eu lembro do estouro dessa música. Me lembro tanto que até hoje essa música não sai da cabeça. Não sai. Cara, não adianta, eu vou fazer um Todd, cara. Só me vem essa música na cabeça, bicho, até hoje. Não adianta vir com Guaraná pra mim. É chocolate o que eu quero beber. Chocolate, chocolate. Só quero chocolate, só quero chocolate. Não adianta vir com Guaraná pra mim. É chocolate o que eu quero beber. Não quero chá, não quero café, não quero Coca-Cola. Me liguei no chocolate, eu me liguei. Só quero chocolate. We'll be right back. ficar, não. No ano seguinte, Tim Maia lança outro disco chamado Tim Maia. Olha aí, né? Megalomania. Aí. É isso aí. Agora é incrível o disco de 1971. Eu acho ele melhor do que o disco de estreia. Acho melhor ele melhor do que o disco de 1970. Ele traz músicas mais dançantes, traz músicas mais empolgantes, músicas em inglês incríveis. Nossa. Incríveis. Tem uma música que chama I Don't Know What to Do With Myself, que eu vou tocar agora, que é foda pra caralho. I don't know what to do with myself. Baby, since you've been gone, I don't know what to do with myself. I just love you, baby, please come back. I don't know what to do with Toca, myself. Toca, gatão. É muito foda essa música, cara. Putz, não, essa é do caramba, cara. Muito bom, velho. Esse o disco inteiro, praticamente, você dá um play nele e vai escutando. É, esse disco de 71, ele traz sucessos pouco expressivos, como Não Quero Dinheiro, Só Quero Amar. Ninguém conhece, né? Ninguém conhece. É, Inexpressivos. É. Você, né? Outro. Questão dele, né? Que, de você. Que música é essa, você? Eu não sei qual é. É não Vou Ficar Meu País, Festa de Santo Reis. É Por Você Que Eu Vivo e mais algumas aí, né? Exatamente. É verdade. Eu acho que vale a pena a gente... acho Festa de Santo Reis foda. É incrível. E eu acho que vale a pena a gente destacar aqui as versões dele. Finalmente ele pôde gravar Você. Sim, então sim. Vou ficar na versão então dele. Vou ficar na versão dele, que são... Da maneira correta, né, velho? Isso. É, pois é. Mostrando como é que se devia cantar a música. I just love you, baby, please come back. As versões remasterizadas das músicas dele, a diferença sonora é impressionante, cara. É incrível. É impressionante. Eu tenho as versões, algumas originais. Você vê que o som é extremamente abafado, a guitarra é uma coisa tipo bizarra, entendeu? Na música. E ela remasterizada, cara, é outro mundo, entendeu? É uma obra incrível, cara, que tem que ser celebrada, cara. Graças a Deus. Graças a Deus hoje essa obra foi resgatada. Se você está interessado pelos discos do Tim Maia, quer ouvir, quer correr atrás, você pode procurar nas lojas. Tem a coleção lançada agora esse ano, ano passado na verdade, pela Universal, com é um box com os primeiros discos do Tim Maia, da carreira do Tim Maia. Cara, vale muito a pena correr atrás disso. Remasterizado, som limpo. Nossa. Do jeito que ele queria. Do jeito que ele queria ter gravado na época e não conseguiu. Cara, é incrível, impecável. Um trabalho incrível. Vale a pena você ter. Se você gosta de música brasileira, se você gosta de Tim Maia, se você está interessado em descobrir quem foi Tim Maia, em saber mais sobre Tim Maia, você tem que correr atrás desse box. Olha aí. Ou, enfim, procurar pela internet aí, acho que dá tem. Dá seu jeito, né, Bruno? No iTunes atrás, deve vender, cara. No iTunes deve vender. Deve, com certeza. Tim Maia hoje. De jeito maneira, não quero dinheiro, quero amor sincero. Isto é que eu espero, me torno inteiro. Não quero dinheiro, eu só quero amar. Te espero para ver se você vem. No ano seguinte ele gravou Réu Confesso, que eu não conhecia, e conheci estudando pra gravar esse programa, e cara, fiquei fãzaço da música, porque a música é incrível, né, velho? Cara, é uma música. É a música do cara que fez merda, né? É o melô do cara que fez merda e tá querendo se desculpar de uma forma alegre. Eu esqueci, cara, a frase que ele falava, que ele era especialista em assuntos cornísticos e dor de cotovelo, né? Um negócio desse. É uma coisa assim. Então, assim, pô, não tem o que dizer. Cara, né? Que é uma música. Me perdoa, né? É mais ou menos isso. Cara. Isso. É uma música, Real Confesso, é uma música mega dançante, né, Brunão? Super bem feita, né? Tem um arranjo incrível. E, por favor, vocês vão escutar agora aí. Venho lhe dizer se algo andou errado. Eu fui o culpado. Rogo seu perdão. Venho lhe dizer que sou réu. Cara, muito bom, né, velho? E ele canta rindo, velho. Eu já vi o clipe dele cantando rindo essa música. Não, porque tá. Eu acho que a mais mentirosa era Eu Gostava Tanto de Você. Que ele falava, como é que é? Não sei por que você se foi. Claro que você sabe, seu caba safado. Sabe, vem cá, vocês dois já ouviram falar da tal lenda dessa música, Gostava Tanto de Você? Eu já ouvi, mas eu já esqueci. Agora você vai ter que sabia, ouvir. Bruno? Não sei qual é. Essa, muito tempo, até hoje, se permeia nos confins da internet, que essa música Gostava Tanto de Você foi composta pelo Tim Maia, olha só. Tinha sido composta pelo Tim Maia pra, em homenagem a uma filha dele que teria falecido e muito jovem, muito cedo. E ele teria feito essa música em homenagem à garota, porque a música fala assim, né? Não sei por que você se foi, quantas saudades eu senti, e de tristezas vou viver, e aquele adeus não pude dar. Você marcou na minha vida, viveu, morreu na minha história. Chego a ter medo do futuro e da solidão que em minha porta bate. E aí se permeou muito tempo correntes de e-mail falando sobre essa música, falando que era a filha, né, a filha dele que tinha morrido. Cara, e o Nelson Motta já explicou isso aí também em entrevista. Não tinha porra nenhuma a ver, velho. Essa música foi composta por um alcoólatra amigo dele, que eu não tô com o nome dele aqui agora. Edson Trindade, eu acho. Edson Trindade, esse cara aí mesmo. O cara era um cachaceiro, mas assim, pô, deve ter morrido de... Não, ele, pra você ter uma ideia, ele derrubava o Tim Maia na cachaça. Ele, porque o Tim Maia não aguentava com ele, né? Imagina, brother. Aí o cara fez essa música, o Tim Maia gravou e pagou a música em erva, velho. Brincadeira. Gostava tanto de você. Gostava tanto de você. É um samba rock misturado com soul, R&B, é uma doideira, cara. É engraçado que essas músicas refletem até um período que o Tim Maia viveu com uma mulata chamada Janete. A Janete era uma dessas mulatas formosuras que viviam na cola desses músicos, né? E ele acabou conhecendo a Janete, ela já tinha rodado na mão do Fábio, e agora que ele era famoso, ela... rodou na mão do Tim Maia. E eles tiveram um romance muito tórrido, regado a ciúmes e brigas, discussões, idas e vindas, muita porrada, tapa na cara. Nossa, o Tim Maia dava na cara dela como há muito tempo não se devia dar na cara de uma mulher. Ele dava na cara dela como quem fumava baseado. É, essa gostava de fazer mais malandro, né, bicho? Essas músicas meio que refletem isso, né? Sim, sim. Gostava tanto de você, eles viviam brigando e indo e voltando, e, né, tinha tudo isso, né? O próprio Eu Confesso também. Então, assim, é engraçado esse momento, assim, e o cara tá cantando isso, né? É, tem uma história interessante. Por isso que ele devia tá cantando rindo, né, no clipe. É. Tem uma história interessante com a Janete. O Tim Maia viajou com a Janete pra Londres. Pelo amor de Deus. Ah, essa história. Chegou em Londres e tal, brigou com ela. Aí foi, conheceu, passou uns dias em Londres e tal. Teve umas bad trip de ácido. A primeira vez que ele tomou ácido. Ele encontrou um cara. Não, olha só, Bruno. Essa história acho que a gente merece explanar um pouquinho mais. Ele conheceu um cara, um tal do Edson, não era? Edson, uma coisa assim. Que o cara era um loucão do cacete. Olha só como é que era. Como é que é a história desse cara? Ele tinha sido produtor musical aqui no Brasil, fez até muito sucesso. É, produziu muita gente de sucesso, algumas pessoas de sucesso. Só que o cara teve um acidente de trânsito, quase morreu, ficou todo quebrado, ficou maluco, vendeu casa, largou a família, tudo, se mudou pra Londres pra fumar erva e fazer ácido. Ele tinha um laboratório lá, uma coisa assim, né? E aí o cara foi e deu uns LSD pro Tim, né? Exatamente. E aí o Tim Maia chegou no apartamento dele, que ele tinha alugado em Londres, e aí foi tomou o primeiro. Passou 20 minutos, ele achou que não tinha feito efeito nenhum, tomou mais dois. Caralho, velho. Não. E aí, velho, tomou mais dois e foi preparar o almoço, foi fazer um filé. Diz que quando ele pegou o filé e botou em cima do coisa, que foi cortar o filé, Mignon olhou pra ele e falou assim: não me mate! E saiu gritando, velho. O e Filé o... tá rindo pra mim! E aí o Tim Maia tem uma história interessante ainda em Londres com a Janete, que ele brigava com ela e ela falou assim: eu vou voltar pro Brasil. Aí ele falou, volta, você não sabe falar inglês, você não sabe de nada, quero ver você voltar. A mulher voltou pro Brasil. Ele acordou no dia seguinte, não encontrou ela, foi pro aeroporto, pegou um avião, voltou pro Brasil. Chegou no Brasil, encontrou com ela, no mesmo dia fizeram as pazes, voltaram pra Londres. Caraca, cara. 2 dias depois, eles brigaram de novo e ela voltou de novo pro Brasil. Meu Deus, cara. E ele voltou atrás dela. Tão porra louca quanto ele. Pelo amor de Deus, velho. E ele voltou atrás dela de novo, chegou no Brasil, fizeram as pazes e voltaram pra Londres de novo. 4 vezes, velho. Que isso, cara. Deixe seu coração longe do meu e ele ficará partido. É por você que eu vivo. É por você que eu depois ele conheceu uma outra pessoa, assumiu um filho dela. Filho de um jogador de futebol. Mas ele era apaixonado por essa moça, a Geisa, juntou com ela e teve o único filho legítimo dele, né? Que Carmelo. É o Carmelo. É engraçado que ele teve o Carmelo numa época em que ele tava numa loucura, que é uma história inacreditável que muita gente não conhece, cara. Não conhece, ou quem conhece não acredita. O Tim Maia teve uma fase racional. Você sabe o que é isso? Racional, pra quem não sabe, ou era, eu não sei nem se existe ainda. Cara, é uma seita. Eu já estive em uma. Mas é a tua cara, cara. Mas é a tua não, cara. Sabe o que aconteceu? Minha família foi, olha pro lugar, Alto Paraíso de Goiás. Ah, meu tio mora lá. Fazendo uma palestra no colégio da cidade, cara. Aí foi quando a primeira vez que eu vi isso, aí depois foi quando eu juntei os dois. Que eu falei, era esses malucos, cara. Pra quem não sabe do que a gente tá falando da cultura racional, que é uma seita que existe no Brasil, que foi criada pelo seu Manuel Jacinto. O cara escreveu mais de sei lá quantos mil livros. Mil livros, escreveu mil. Né, que pregam que a vida na Terra foi gerada por seres de um tal de mundo racional, universo racional. O tal do universo em desencanto, né? Nossa senhora, cara. E aí que esses seres formados de energia pura, limpa e perfeita, se encontravam numa planície racional em perfeita harmonia, e um dia iriam vir os extraterrestres e resgatar quem não estivesse magnetizado e não sei o que. Olha, uma loucura do caralho. Cara, me desculpe, se você é da cultura racional. Se mata, velho. Vai é que um merda essa cultura racional. Caralho. Cara, você tem uma explicação, cara. Ele tava chapado quando ele pegou esse livro na mão. Cara. Eu também acho isso. Verdade, porque ele verdade. Tava na casa de um amigo dele, muito louco, né? Provavelmente. Tava de doidão. Ácido, muito louco de ácido, de maconha, que ele chamava de Baurete, né? E aí ele viu o livro e começou a ler, e no dia seguinte já começou a se informar sobre a cultura, né? Sobre a seita e tal. E ele virou um adepto ferrenho. E agora, olha só, é uma coisa muito louca. O Tim Maia era um cara completamente desequilibrado. A gente tá falando isso repetidamente aqui no programa, certo? E é um cara tão maluco, mas tão maluco, mas tão maluco. Esse era o normal dele. Que quando o Tim Maia de fato enlouqueceu, aí ele virou normal. Pois é. Porque olha só, o cara parou de comer carne vermelha. O Tim Maia era um glutão, né? Comia que nem um desvairado. Parou de comer carne vermelha, só comia peixe e frango. Parou de fumar, parou de beber, parou de usar droga. Dormia cedo, acordava cedo. O cara me emagreceu, cortou o cabelo. O Tim Maia não cortava o cabelo. Parou de transar. Não, mas aí sim, já foi demais, né? Mas enfim, emagreceu mais de 20 quilos. A voz dele, segundo o próprio Nelson Motta, que era o grande amigo dele, é um dos períodos em que a voz dele tá mais bonita, porque, como não tinha os excessos, né? A voz dele parecia uma seda, velho. Limpou a voz dele, cara. Quer dizer, o cara quando pirou ficou normal, velho. Pois é. É incrível, porque assim, na verdade, se isso se tivesse refletido só no pessoal dele, tudo bem. E digamos que ele continuasse lá na cultura racional dele e continuasse fazendo os discos dele normal, mas o problema não é esse, o problema é que isso influenciou tanto na vida dele que até a música dele foi voltada pro universo em desencanto. Ele tava, cara, com várias músicas, com um arranjo completamente pronto, quando ele conheceu o Universo em Desencanto, o Racional Superior. Aí mudou a letra, né? E aí ele pegou todas essas músicas que já estavam prontas, com um arranjo incrível, e mudou a letra pra letras exaltando essa cultura racional, cara. E são as letras, assim, sem pé nem cabeça, velho. É umas paradas muito loucas, sabe? E é engraçado que esse tal seu Manuel, né, que era o líder da seita lá, é um velho tão ordinário que incentivava ele. Não, meu filho, vai lá, é isso aí, você é uma voz do Racional Superior, você está nesse plano, nessa terra, pra divulgar a teoria racional. Porra, velho, o cara, ele ia ter um especial na Globo, que ele levou os músicos, inclusive, ele mandou os músicos aderirem, né, à cultura racional. Todos eles, cara, pintou os instrumentos de branco. De branco. Não, cara. Todo mundo só podia usar branco na banda. Isso, não podia fumar, nem beber, nem trepar. Um monte de pai de santo, né, cara? Um praticamente. Foi pra Globo, quando chegou lá, era até o Vanucci, que era o diretor do programa, viu aquele bando de negão branco, todo vestido de branco, falou, que merda é essa? Aí era tão, tão branco que estourava na televisão o brilho, né? O brilho da câmera. Aí ele falou, pô, galera, bota uma corzinha nesse negócio aí e tal. Não, não, agora cultura racional, nós estamos aqui pra falar da cultura racional. O cara, o quê? Tirou o bicho da Globo. Ele ficou anos sem se apresentar na Globo por causa disso, né, cara? O pior é que, assim, as músicas são incríveis. Nesse período ele gravou dois discos. O Racional Volume 1 e Racional Volume 2. Agora, são músicas tão incríveis, cara, musicalmente falando. Um arranjo fantástico, uma coisa assim, uma melodia inacreditável, mas com uma letra tão nojenta, velho, uma letra tão ruim, que é difícil acreditar que isso foi desperdiçado de uma maneira tão grande. Me restou uma curtição, já rodei o mundo, quase mundo, num instante, num segundo, este livro veio à mão. Já senti saudade, já fiz muita coisa errada, já dormi na rua, já pedi ajuda. Eu lembro de, há muito tempo atrás, ver uma entrevista do Tim Maia. E perguntaram pra ele por que ele tinha largado a cultura racional e tal. Foram perguntar pra ele por que ele parou. Eu me lembro dele falando isso. Ele falou, porra, meu irmão, eu numa merda do caralho e via nego lá comprando televisão a cores, carro novo, e eu me fudendo. Por quê? Porque, né, questão de dinheiro. Ele também dava dinheiro pra seita. Não, exatamente. Até porque, né, velho? Até porque o que aconteceu nessa época? Ele começou a fazer esses discos de universo racional, com essas letras racional. Ninguém queria publicar, né? Ninguém queria publicar. A gravadora ficou em pânico. E aí ele falou, não tem problema não. Vamos fazer o seguinte. Eu compro e distribuo. Você prensa o disco e distribuiu de forma independente, cara. Foi um dos primeiros distribuidores independentes da história. Né? É verdade. Só que, cara, você distribuir isso de uma forma independente é, ainda mais naquela época, sem estrutura nenhuma. O disco era, ele praticamente vendia assim, de mão em mão, sabe? Encontrava a pessoa na rua e vendia. Então, isso ficou muito restrito. Pouca gente conheceu. Alguns especialistas dizem que só existem 1000 cópias funcionando. Exato. São discos raríssimos, né? Pra falar a verdade, é raríssimo. É tipo, sei lá, eu tava vendo na internet, acho que é tipo 10 mil reais o Sim, disco. É o segundo disco mais caro dos discos nacionais em vinil. É o do Tim Maia. O primeiro é do Roberto Carlos. Na rua, mas lendo a ti. A própria cultura racional pregava que você tinha que fazer essas coisas de vestir de branco, não comer carne, não sei o quê, não trepar e tal, porque você tinha que se desmagnetizar. Olha, e aí os trabalhos que você fizesse a partir disso dariam frutos e você ganharia muito dinheiro e teria muito sucesso, muita fama, não sei o quê. Só que o Tim Maia fez a parada e foi inversamente o contrário, né, cara? É claro. E aí, cara, ele ficou putaço. Um dia ele acordou e percebeu que ele tava devendo muito dinheiro. Ele não tinha mais pedido de show. Ninguém procurava mais Tim Maia. Ninguém nem mais sabia praticamente quem era Tim Maia. Ele ia na seca pra tomar uma cachaça, doido. Tava seco pra tomar uma cachaça, um baseado. Baseado. Foi pra janela, nu, jogou as roupas brancas pela janela, mandou o seu Manuel Jacinto pra aquele lugar, disse que era um pilantra que não sei o quê. Velho, filha da puta, fica comendo menininha. É verdade. E aí, cara, largou o universo em desenho. Não perca tempo, leia o livro Universo em Desencanto. Ele voltou, né? Em 78 ele já tava normal, quer dizer, doido, né? Não, voltado a ser Tim Maia, né? Sandecido. Na verdade, quando ele saiu do esquema racional, ele tava sem gravadora, sem dinheiro, sem nada, né? E aí voltou a fazer shows e tal, e ele resolveu gravar um disco todo em inglês, que, obviamente, foi um fracasso, né? Foi um fracasso de venda. Mas é um grande disco, assim, um disco muito... E teve outro problema também nessa fase, Brunão, que a gente esqueceu de falar, que ele brigou com as gravadoras, todas, praticamente. Pô, o Tim Maia brigou com o mundo, cara. Porque, assim, o Tim Maia, a gente já falou, o Tim Maia era um babaca, vamos falar a verdade, ele era um babaca. Ele era um cretino que achava que só ele podia ganhar dinheiro. E, meu amigo, o mundo funciona assim, gravadora... leva um quinhão da música do artista, acabou. E se você não, não quero gravadora, beleza, vai fazer show em porta de boate, tu vai ganhar uma micharia e não vai fazer sucesso. O mundo funciona deste jeito, não é? Não tem como fugir. O artista tem como fugir. Ele ficou muito puto porque a música era dele, o trabalho todo era dele e a gravadora só tinha o trabalho de publicar, assim, de divulgar o disco. E ele tinha que pagar pela divulgação, né? Praticamente era cobrado do quinhão a divulgação. E ele ficava muito puto porque ele não queria pagar a divulgação. Aí ele mandou todas as gravadoras irem à merda e as gravadoras viraram e falaram assim: a partir de hoje, Tim Maia não grava mais com ninguém. É, ele foi obrigado a criar a gravadora dele e o selo dele, né, cara? A Seroma, né? É, a Seroma é a única gravadora que paga os domingos, feriados, como é que é que ele fala? Sábado, domingos, feriados, domingos, depois, feriados e após as 22 horas. 21. E não pagava ninguém. Não pagava porque não tinha dinheiro. Não, ele, na época, ele depois lançou muito disco pela Seroma, lançou muito disco pela Vitória Régia. A banda depois se tornou Vitória Régia, porra. O nome da banda era Vitória Régia. Ele não pagava ninguém, velho. Ele pagava quando ele achava que ele devia, que tinha que pagar. Aí os músicos não trabalhavam a troco de nada. Ai, que conto, filho da puta, velho. ele gravou esse disco em inglês, que não fez muito sucesso. Mas depois, cara, veio um disco que eu acho fenomenal, que é de 1978, e ele aproveitou a onda disco. A onda disco tava muito em voga na época. O filme do John Travolta, né? Exatamente, tava no auge, né? Isso. E aí ele aproveitou, embarcou na onda e gravou um disco chamado Tim Maia Disco Club. Nossa senhora. Que tem, não, porra, tem pelo menos um hino nacional do Vagabundo. Ora, bora, não me amole com esse papo de emprego. Não está vendo, não estou nessa. O que eu quero é sucesso. Eu quero sucesso. O que eu quero. É sossego, né, cara? Pô, é incrível. Cara, cara. Não, é a cara dele, né, mano? É a cara dele, né? Esse disco também tem uma música muito... Tem duas músicas também que fizeram muito sucesso. E uma delas que eu gosto muito, que chama A Fim de Voltar. Que é muito do que ele tava querendo voltar. Voltar a ter sucesso, né? Voltar a fazer sucesso. E, pô, a música é incrível, cara. A fim de voltar... de voltar, a fim de voltar. Quero me ajudar e quero te ajudar. Desse jeito não vai dar, não vai, não vai. Não tem jeito de ficar, ficar satisfeito numa legal. Se você não me ajudar agora, é. E outra música que tá, porra, o Farol, né, cara? Isso, é outra música que eu acho incrível. É a cena do Farol. Eu acho chata essa música, vocês gostam? Eu não, cara, acha chato? Eu acho legal. Cara, você deve achar... Farol, você deve... Peraí. Você deve achar chata a versão do Cláudio Zolli. Vamos escutar a versão do Tim Maia. Pneu furou, certo farol, certo farol. Se alguém ligou, certo farol, certo farol. Se alguém ligou, minha senhora. Se alguém lhe amou, é muito mais incrível. É, ué. Não, o Cláudio Zolli não adianta, ele não tem voz, cara. Eu acho que eu tava me lembrando da versão do Cláudio Zolli mesmo. Pois é. Provavelmente. A do Tim Maia é muito foda, cara. Foi nessa época mesmo que ele fez aquele antológico show lá no Morro da Urca, né, Brunão? Cara, na verdade, o Tim Maia tem várias histórias, né? A primeira, uma das mais notórias dele, é que o Tim Maia não aparecia em show, cara. É verdade. Ele era tão arrogante que dava na cabeça dele, não ia. Ou ele, sei lá, acordou de ovo virado e não ia. Ou não, não vou no show. Não vou. Ele chegou no show pra fazer. Chegou na porta do Circo Voador, cara. Viu, chamou a galera lá. Tim Maia, Tim Maia. Ele, ok, beleza, vambora. Como assim, cara? Tu aconteceu, velho? Tu não vai fazer o show? Não, tô afim de fazer o show hoje, não. Eu tô... E bora, velho? Que bicho filha da puta, né, velho? Que prepotência, né, bicho? Uma das histórias engraçadas desse negócio de show é esse show que ele fez na Urca. Quem organizou foi o coitado do Nelson. Nelson Motta. Ai, meu Deus. O próprio, cara, Nelson Motta conta na biografia do Tim Maia que já era avançado da noite, nada do Tim Maia aparecer. Um mega show no topo do Morro da Urca, todo mundo lá esperando o cara e nada do cara aparecer. E a banda já tava lá tocando há meia hora sem o cara aparecer pra cantar. E já ninguém... tava na introdução do Vale Tudo há meia hora. E o povo tocando e tal, e nada do Tim Maia aparecer, e todo mundo maluco atrás do Tim Maia. Ligaram pra ele e falaram: Tim, por favor, cara, vem fazer o show, nós estamos precisando aqui e tal, não sei o que. Aí, no fim das contas, o Tim Maia, ok, tá bom, vou. Alguém foi lá buscar ele, pagou em dinheiro adiantado, completo o show, antes mesmo do cara cantar um ar. Quando o cara chegou embaixo lá do Morro da Urca, beleza, vou fazer o show. Cadê o povo? Não, o povo tá lá em cima, o show é lá em cima, Tim. Aí falou, o show é lá em cima. Ô, Nelson Mota. Esse bondinho não vai me aguentar, Nelson Mota. Pra quem tá ouvindo e não sabe o que é o Morro da Urca, é o seguinte, tem o Pão de Açúcar, certo? Então o Pão de Açúcar, você que tá escutando isso, mentaliza um morro menor e um morro bem maior. Um morro bem maior é o Pão de Açúcar. O menor é a Urca, é o Morro da Urca, que, na minha opinião, é muito mais bacana ficar lá do que ir ficar se matando lá no Pão de Açúcar. Pois você não vai. Eu só fui até a Urca, eu não tive coragem de ir até o Pão de Açúcar. Você é doido subir aquele... Não, eu fui nos dois, no de bom. A Urca é bem legal, que tem um pavilhão grande pra você ficar, tem bar, tem restaurante, é bem maneiro. O show era lá, e ele tinha medo de altura. Isso, e aí ele falou, cara, ô Nelson Mota, eu não vou subir nesse bondinho, que esse bondinho não vai me aguentar. É. Vou fazer o seguinte, manda o povo descer que eu faço o show aqui embaixo. Caralho, velho. Caraca, velho, o Nelson Mota ficou maluco. Tava quebrando a Urca, né, velho? Tava despedaçando, né, cara, o local já. Aí o nego virou pra ele e falou assim, ele virou e falou, Tim, pelo amor de Deus, o tio Nelson, pelos nossos filhos, cara. Se tu não vier pra cá cantar, o povo vai quebrar tudo aqui em cima. Escuta só. Aí ele botou o telefone pro Tim escutar e nego, quebrando tudo. Eu sei que no final das contas ele foi deitado, parece que ele foi deitado no bondinho. Foi, deitado dentro do bondinho. Caraca. Chegou lá em cima e fez o show e, porra, arrasou e tal. O resto vale. Ai, tem uma história que é incrível do Tim Maia. Ele tava ensaiando, exatamente, acho que era pro Disco Club, e fumando aquele negócio, baseado, então fumava demais baseado, né? Fumava. E aí, cara, ele virou pro... Ele, nessa época, comprou um Fusca. Ah. Fusca que não tinha documentação nenhuma, cara. Essa é muito boa, né, velho? Ele comprou esse Fusca. Ele, primeiro, que não tinha habilitação, né? Sim. E os músicos da banda também não tinham, enfim. Ele nunca teve carteira, cara. Ele nunca teve carteira e teve vários carros. Não, e tem uma entrevista que ele tá dirigindo um Carmanguia vermelho conversível e é ele que tá dirigindo. O cara do lado, acho que foi até pra Bandeirantes, o cara do lado filmando assim, e ele tá dirigindo na maior, cara. Mas nunca teve carteira, nunca tirou, cara. E aí o Tim Maia tava com fome no ensaio, virou pra um dos músicos e falou: Fulaninho, vem cá. Vai lá no seu Zé, não sei aonde, lá em Ipanema, e compra 3 lasanhas, uma pra mim e 2 pra banda. Caralho, uma pra mim e 2 pra banda, velho. Isso. Cara. Aí o cara, pô, Tim, mas não vai dar merda, cara, o carro tá aí, se os homens pegar a gente, vão olhar os negão mal encarado dentro do carro, não sei o quê. Aí o Tim Maia falou assim, não, vamos fazer o seguinte, você pega aqui a capa do disco. Aí ele pegou a capa do disco, era o disco Nuvem, na verdade já era 1982 isso. A capa do disco já tava pronta, só que o disco em si não tinha gravado porra nenhuma ainda, né? Eles estavam no processo de gravação. E aí ele pegou e deu pra na mão do cara o disco e falou assim, olha, você pega essa capa do disco e bota no banco traseiro, assim, no vidro de trás. Isso, porque os policiais me adoram e eles não vão te parar, eles vão te liberar. Ai, que bicho arrogante, velho. Isso. E tem aqui atrás, na contracapa, tem a foto da banda. E aí vocês podem falar, olha aqui, ó, toco pro Tim Maia. Os guardas vão te liberar. Todo mundo me adora. Aí beleza, aí o cara, pô, mas tem certeza? Vai lá que eu tô com fome. Vai lá. Aí o cara, a muito contragosto, foi, comprou as lasanhas. Quando ele tá voltando, O policial para ele. Ô, oh, seu fulano, me dá a documentação do carro. Não, não tem. Como não tem? Não, sabe o que que é, senhor? É que eu sou músico do Tim Maia. Eu tô levando as lasanhas pra ele. Não, peraí, você é músico do Tim Maia como? Não, quer ver? Pega aqui. Aí pegou, mostrou o disco pra ele e tal. Aí o cara olhou, ficou duvidando. Não, olha aqui a foto e tal. Pô, mas realmente vocês são do Tim Maia e tal. Mas cadê a documentação do carro? Não, não tem documentação do carro. Não tem documentação do carro? É, não tem. Pô, cara, então eu vou precisar autuar vocês e tal. Não, não faz isso não. Vamos fazer o seguinte, olha só. O senhor fica com a capa do disco e depois passa lá na gravadora pra pegar o disco semana que vem pra ganhar o autógrafo lá do Tim Maia. Caralho, velho. Pelo amor de Deus, hein? Cara, e não é que colou, velho. O guarda era mega fã do Tim Maia e deixou os caras irem embora. Eu vou lá, hein? Eu vou lá, hein? Aí, tempo depois, o cara foi, né, Bruno? Duas semanas depois, os caras estão lá no maior baseado. Queimando um robusto. Não, churrasco pra caraco, né? Carne adoidado. Daqui a pouco começa, o Tim Maia olha assim na parede, aquelas luzes brilhantes, né? Uma vermelha, um azul, vermelho, azul, ele pronto, lascou. Pegou, guardou tudo, aí daqui a pouco ele ouve lá gritar no portão. Ô, seu Tim Maia! Ô, seu Tim Maia! Ele abre a porta... Pô, não! Tim Maia, aqui é o Cabo Jorge? Quem é Cabo Jorge? Não, aqui é o Cabo Jorge, seu fã, vim pegar o disco. Aí quando ele desce lá embaixo, era o mesmo policial lá atrás que tinha perdido o cara, ele foi lá buscar o disco. Aí, ô, fulano, traz aí o disco pro Cabo Jorge e toma aqui, leva um pro delegado. É. Cara, parece um dos teatrinhos do Jurassic Cast, né, velho? Todo mundo. Os anos 80 e 90 foram muito agraciados também, né, cara? O Tim Maia conseguiu melhorar um pouco a situação, né? Gravou algumas músicas que fizeram muito sucesso, como Do Leme ao Pontal. Que foi um sucesso estrondoso por duas razões, porque a música era muito bem feita e porque ele cantava as duas piores praias do Rio de Janeiro. É, são as praias mais sujas, guidinha, mais nojenta, ninguém ia. Leme ao Pontal, e, cara, fez um sucesso maluco, né? Toma guaraná, suco de caju, goiabada para sobremesa. Isso. Só isso pra declarar, né? Acabou. Toma guaraná, suco de caju, goiabada para sobremesa. Toma guaraná, suco de caju, goiabada para sobremesa. Toma guaraná. Outra música incrível que a gente já mencionou aqui é o Vale Tudo. É, que inclusive tá lá na abertura do programa. Abertura, é verdade. Isso foi tema de novela e tal, né? Pô. É, inclusive tem uma história com relação a essa música também. Que teve a novela Vale Tudo, que foi com a Regina Duarte, se não me engano, né? E colocaram, não colocaram a música dele, colocaram a música do... O Cazuza. O Cazuza, Brasil. Brasil, mostra a tua cara. Eu acho que era aquela abertura que o povo ia se afundando, né? Numa lama, uma coisa assim. Ele ficou muito puto. E aí quis processar a Globo, processou a Globo por usar o nome da música dele, Vale Tudo, como se Vale Tudo fosse dele. Ninguém mais pode falar Vale Tudo. Óbvio que o que a Globo fez foi pra aproveitar o sucesso que a música vinha fazendo, que Vale Tudo é um sucesso maluco, ele sempre abria o show com essa música, né? Era música de que nego, que ele já abria, que nego já ia entrava dançando e tal. A Globo foi muito sem vergonha, mas é aquela coisa, velho, ela tá se aproveitando de você, mas você não tem como processar ela por usar uma expressão da língua portuguesa. Outra música que é muito legal, que eu acho que vale a pena a gente citar aqui, é Um Dia de Domingo, que ele gravou com a Gal Costa. Não, o dueto com a Gal Costa é perfeito, cara. Perfeito. Ele cantando pra caralho. É, porque você tá escutando, aí tem aquela vozinha, né, da Gal Costa, aquela coisa linda, e de repente ele entra, né, cara, e aí, velho... Trovão, né, cara, parece um trovão. Faz de conta que ainda é cedo, e deixar falar a voz do coração. Eu preciso te falar. Encontrar de qual sentar e conversar. Depois andar de encontro ao vento. Eu preciso respirar. Ó, é ele cantando pra caralho e a como é que fala? A Gal Costa miando do lado dele, né? Ela parece que tá miando. Pois é, porque a gente, você vê que o ritmo da Gal Costa, de repente, eu preciso te falar. Acabou. É, tipo, lá de qualquer jeito. E ela, mas me conta que aí me cedo. Matando o gato na porrada, né? Ah, velho, vai mostrar esses peitos caídos lá pra lá, vai pro inferno, pô. Que é o Costa de cué rola? Tá merda. É muito bom, não é, velho? Ele. Preciso te falar. Dica trágico, que vindo! Tudo vai ficar por conta da emoção. Faz de conta que ainda é cedo. E deixar falar a voz do coração. Outra música que eu acho incrível desse período dos anos 80, 90. É uma música de essa sim, de Dor de Corno, inacreditável. Opa! Opa! Essa sim é. Se você tem alguma música que já foi escrita pra Dor de Corno, é essa. Uma música chamada Me Dê Motivo e que ele canta desse jeito. Me dê motivo pra ir embora. Estou vendo a motivo vai ser agora. Estou indo embora. O que fazer? Estou indo embora. Me dê motivo pra ir embora. Se você tem uma dor de cotovelo, você tem que botar essa música pra tocar. Não vejo a hora. Naquele momento depressivo, né, cara? Tipo, vou cortar meus pulsos agora, bota Tim Maia. Isso, e aí e você essa, tem que ouvir... Essa e a outra que eu não sei o nome, eu tô esquecendo, cara. Então é, eu bem que te avisei pra não levar a sério. Ah, é verdade, essa música é foda pra caralho. Eu sempre fui sincero e você sabe muito bem. Essa também, cara. Esse aí, essa música ele cantando também, né? Essa parte do... você sabe o que eu fiz? Você sabe muito bem. Ele dá tipo um... O legal é que ele dá uma quebrada depois que ele vem. Eu não te prometi nada, entendeu? Então, cara esse comentário, né, velho? Preciso te ver. Eu bem que te avisei pra não levar a sério. O nosso caso de amor, eu sempre fui sincero e você sabe muito bem. Eu bem que te avisei pra não levar a sério. O nosso caso de amor, eu sempre fui sincero e você sabe muito bem. Eu não te prometi nada. Pois esse sentimento eu não tenho pra te dar. Sinto muito em te dizer. Outra música que foi um grande sucesso, que foi tema de comercial também. Lulu Santos. Foi descobridor dos Sete Mares, cara. Lulu Santos, você fez muito em cima dessa música, inclusive. Com certeza. Mas a versão do Tim Maia é incomparável. Não, é sem comentários, né, cara? Sem comentários. Uma luz azul me guia, com a firmeza e os lampejos do farol. E os recifes lá de cima me avisam dos perigos de chegar. Sei lá, tá num velório, bota essa música, acho que o defunto levanta e começa a cantar, velho. Velho, essa música tem um ritmo, é contagiante, cara, que eu fico maluco. Mas os metais no Descobridor de Sete Mares, cara, é. É verdade. É muito foda. Uma luz azul me guia. É muito bom, né, velho? É muito bom, né, cara? Iracema e Itamaracá. Seguro São Vicente. Braços abertos só pra esperar. Pois é, infelizmente o Tim Maia, ele viveu como ele quis, né, cara? Ele não pesou o que ele podia fazer, o que ele não podia fazer, cara. Então, ele era diabético, hipertenso. Fumava, se drogava, cheirava, bebia. E assim, e ele se sentia muito só, cara. Eu acho que o grande problema da vida do Tim Maia, na verdade, foi que ele, pela própria personalidade forte dele, ele nunca teve uma chance de ter uma família, sabe, assim, de verdade, sabe, de constituir família. Verdade. Ele teve o filho dele, mas a mulher dele abandonou ele. Quem acabou criando o filho dele foi a mãe. Foi a avó, né, e depois as irmãs também. Foi a mãe dele, a mãe do Tim Maia. Exato, a avó do menino. Né? Se envolveu com diversas mulheres que até gostavam dele, mas devido à personalidade muito forte dele e aquele momento autodestrutivo dele de só viver drogado e mulherengo também. Triátlon, é o tal do triátlon, né? O triátlon. O que era o triátlon? Cachaça, mulher e pó. Vários problemas pessoais, né? Ele não conseguia se relacionar bem com as pessoas. Às vezes ele ligava pra casa do Erasmo Carlos, 3 horas da manhã, falava assim, olha aqui, isso aqui que é música, seu filho da puta, não sei o quê. E aí botava pra tocar a música e desligava na cara do Erasmo Carlos. 3 horas da manhã, sabe? Ligava pro Elson Mota, Elson Mota, você quer falar com uma preta ou com uma branca? Isso. Aí botava, quem o Nelson Motta escolhia, ele ia lá e botava a puta, que era uma puta, né? Botava a puta pra falar com ele, ele ia lá e falava, e aí, minha filha, que tal? Sofria muito porque era muito sozinho, né? Até no final da vida ele conseguiu arrumar uma companheira que ajudou ele muito na vida dele, era uma secretária, ele começou com ela como secretária dele, depois ela era muito apaixonada por ele e ele acabou tendo um relacionamento com essa pessoa, eu não vou lembrar o nome dela aqui. Mas foi a pessoa que estava do lado dele quando ele morreu. Era uma pessoa muito mais nova do que ele. Era quase uma filha. Era a amante dele, era a companheira na hora. Estava lá do lado dele quando ele faleceu em 1998, né? Isso. No dia 15 de março de 1998. 8 de março. 8 de março foi o dia que ele teve problema. Ele veio no dia 8 de março, ele... No dia 15. Ah, é verdade. No dia 8 de março ele tava no show, chegou no horário, tudo certinho, mas ele já tava passando mal. Ele tava escondendo a condição de saúde dele de todos os amigos, ninguém sabia. Ele tava com infecção, ele tava mal pra caramba. Ele tava escondendo, porque morria de medo de médico também. Foi pro show. É aquela cena que... Porque o show tava sendo gravado, ia ser um especial da Rede Globo. Isso. E a banda começou com Vale Tudo, abriu Vale Tudo. Quando ele entrou com o Vale, ele não, a voz não saía. Não, a voz acabou, né? A voz acabou, o olho dele começou a dilatar. Cara, me dá uma agonia ver aquela cena, velho. Vou pedir pra você buscar. Vou pedir pra você buscar. Eu te amo. Eu te quero bem. Eu preciso de carinho. eu preciso de calor. Vem abrir o meu caminho, venha ser o meu amor. Eu preciso. Deu 10 minutos depois, o produtor do show veio até o microfone pedindo se tinha um médico na plateia, porque ele estava passando mal, ele estava muito mal, estava tendo uma embolia pulmonar. E aí, no dia 15 de março, lá em Niterói, aos 55 Isso. anos. 140 quilos. 140 depois quilos. De infecção generalizada, ele veio falecer depois de duas paradas cardíacas. Né? E o Brasil perdeu esse cantor fenomenal, um maluco de primeira, um ser humano terrível, mas ao mesmo tempo um ser humano muito caridoso, porque também ajudava pessoas, ajudava, se preocupava com a situação. Isso, social, ele ajudava instituições de caridade, órfãos. Que ninguém de sabia, crianças abandonadas. Foi uma pessoa que viveu loucamente, teve muitas brigas, era insuportável em alguns momentos, era também um grande amigo em outros momentos, tinha um humor engraçadíssimo, assim, era muito bem-humorado às vezes, mas quando ficava puto mesmo. Eu acho que, na verdade, o que a gente perde com o falecimento do Tim Maia em 98 é uma alegria de viver, sabe assim? Porque viveu como quis, entendeu? Exatamente. Viveu como quis, fumava, bebia, fazia tudo, mas cantava como nenhum outro cantor passou por esse país. Pois é seu, meu amor. Todo seu. Sei porque você se foi, quantas saudades eu senti, e de tristezas vou viver, e aquele adeus não pude dar, você marcou na minha vida. Então, internéticos, se você gostou dessa figura do Tim Maia, isso aqui é muita história, a gente deixou muita coisa de fora, porque não dava pra colocar. Então, se você se interessou pela história do Tim Maia, se você quer saber mais, é interessantíssimo, é muito bom mesmo. Você pode correr atrás do documentário Por Toda a Minha Vida, que tá no YouTube na íntegra, que foi um especial que a Globo fez. Tem um link aí no post, tem um link aí no post. Um link aí no post, uma hora e pouquinho, muito gostoso de ver também. Corra atrás da biografia Vale Tudo, O Som e Fúria de Tim Maia, por Nelson Motta. Biografia essa que nós usamos de base para estar montando esse programa. Mas o livro é muito interessante, vale a pena. Tem outras histórias hilariantes que a gente não contou aqui. Isso. Hilariantes. Tem a fuga do Tim Maia do Spa, que a gente não contou aqui. Não vou contar para você correr atrás dela. tem a fuga dele do Spa. 14 dias. Isso. Caraca. Tem as frases do Tim Maia, que são incríveis. Que são incríveis, tá? Exatamente. Enfim, é um outro mundo que você vai conhecer se você for atrás. Outra dica que eu dou também, que é incrível, foi fantástico, eu fui assistir, e vale muito a pena, eu já assisti duas vezes, é Tim Maia, o Musical, que é uma peça de teatro que foi lançada no ano passado, ano retrasado, não me lembro exatamente. Fez um sucesso danado, né? Fez muito sucesso, ainda está rodando no país, ainda está rodando pelo país inteiro. Eu assisti quando eu estive no Rio de Janeiro e assisti quando eles vieram aqui. Thiago Abravanel, incrível como Tim Maia, fantástico. Vou falar isso, eu queria que isso virasse filme. O musical passa por todas as fases do Tim Maia e toca todas as músicas principais do Tim Maia. Você sai do teatro, cara, arrepiado, chorando de felicidade. O final é uma coisa assim apoteótica, é incrível. Você sai do teatro cantando as músicas e querendo, sabe, ver de novo a peça. É fantástico, vale muito a pena. Recomendação máxima, Tim Maia, o musical. Se ela tá passando na sua região, cara, não perca, porque é um showzaço. O pensamento em você. interneticos, esse foi o especial Jurassicast Tim Maia. Clayton, quero muito te agradecer, meu querido. Valeu por esse papo incrível. Ah, não, eu que falo muito obrigado. Valeu por essa participação. Foi uma honra, com certeza. E é isso, interneticos. Nos vemos no próximo programa e fique agora com mais um pouquinho de Tim Maia. Muito bom, cara. Esse é claro. Porra. Ficou legal? Tá aprovado mesmo você. Eu não tô perguntando pra você. Vou pedir pra você gostar. Vou pedir pra você me amar. Eu te amo, eu te adoro. Eu tenho certeza de que se o Tim Maia tivesse sido menos arrogante, menos filha da puta, sabe, menos mimado, menos drogado, menos escroto, sabe, tivesse tido um pouquinho mais de discernimento na vida dele, sacou? Tivesse parado um pouquinho pra pensar no futuro, ele hoje tava aí, cara, arrebentando, sendo... Sabe, hoje o especial na televisão não era de Roberto Carlos, era, cara, era Tim Maia. Com certeza. Entendeu? Concordo em gênero, número e grau. Amo, eu te quero bem. Na televisão, o cara ia, tocava, tava beleza. Não, o que aconteceu foi um movimento de massa, entendeu? Em cima da Jovem Guarda, a partir da própria televisão. A culpa da Jovem Guarda existir é total da televisão. Total da televisão. Inclusive o Roberto Carlos fez mais sucesso porque na época, acredite ou não, ele era um galã, né? Pois é. Ele era gatinho. Eu gostei. Ele era gatinho. Eu gostei. Mas é, era... Acredite ou não, ele era um galã. Amor sincero, isso é que eu espero, que tá mundo inteiro. É incrível, né, cara? Nossa, Bruno, você falou agora quando você chamou a música. Caralho, você só falou isso igual os caras. Cala a boca, Bruno. Parece a porra do Luigi, né, velho? Fica falando lá no fundo sozinho, né, não, Bruno? Essas porra doida que vocês convidam pra vir pra cá. Mas eu achei... Não, brincadeira, Clay. Mas assim, Bruno, ó, é que você tá falando, é agora quando você chamou a música... Porra, ficou engraçado, tu parecia aqueles... Agora, Richard Kleisman com... Não, cara, eu... Eu só quero amar...